chapada, um trago, porque eu trago as rimas boas. Vim de longe, tipo monge, criado nas ruas de onde quem vacila é cobrado e vacilão se esconde. Os quatro tanto da city, pivete, conjuntivite, rapaz, chapa no skate, na sessão 104-20. Camisa larga, boné, aqui não cola mané. Licença com seu preconceito, deixa eu seguir no rolê. Sabe bem de onde eu vim, magri e sem estresse, nego só quer julgar. Por acaso cê me conhece, playboyzada, vê de longe, cola, tenta ser igual. Vê as partes dando moral, mesmo não tendo um real. E se pergunta o que nós tem, respondo um pouco de maldade. Estilos rap bom e muita personalidade. Saudade no peito e paz, nos meus tempos de moleque era o que me viniu no som e reinava as fita cassete. Caneta na fita, pra escutar os racionais, decorando a molecada, cantando junto rapaz. Infância da hora e bem vivida, vai vendo. Fute no campinho de terra e uma sessão de Nintendo. As vizinhas xingava mesmo, saia no portão bolada. Falava e os moleque tava nem aí pra nada. Hoje os nego é quem fala da minha vida sem saber. Só que esquece que da sul ao norte tem que ter proceder. É necessário em qualquer quebrada chegar no sapatinho, a humildade é necessária. Mantenho minha conduta sempre no rolê com fruta. Salve pro Gipé que segue firme e forte na luta. Pediram rap pesado, vim sem freio na jornada. Trouxe o beat e conteúdo no som, rap de tonelada. Me embalo, não paro, disparo, ataco no ato. Quem atrás é fato, quem tá junto é nato. Pro resto só lado, sapato, madrugada insana na rua, só os ratos. Entre cobras e leões, pessoas e suas visões. As línguas não cabem na boca, engole contradições. Mas calado eu sigo, com fone de ouvido. R.A.P. no play, assim me sinto mais vivo. Mirando o céu, mas sempre com os pés no chão. Só tô expondo minha voz, ideologia não é em vão. E eu tô aqui até que seja cumprida a missão. Até que o microfone pife ou que pife meu pulmão. Há quanto tempo as coisas não têm mais valor? Há quanto tempo o tempo não vira tio a nosso favor? É nossa vez, tenho vários como exemplo. E se o tempo não virar pra nós sem problema, vira no tempo. Deixa os meninos jogar aqui, os rap bom tá tendo. Coloca o capacete que a sua pedrada vai ver.